E aí galera, começando aqui o nosso 12º Gava Estática. Eu sou o Flyfish, estou aqui acompanhado do Aiken. Não, gostei demais disso. Não pode mais. E foi um viking, né? Isso. Um pirata viking agora, né, cara? E a Vi? Hã? Não. A outra ficou abalada com a minha demonstração de perícia piratesca. Bom, a gente queria fazer uma coisa meio diferente dessa vez, então vamos falar de mitologia e, para começar, mitologia nórdica, né? A mais macha das mitologias até agora. É, né? Tirando umas coisas estranhas ali no meio. Mas né? Bizarrice é comum em qualquer lugar, né? Principalmente em qualquer lugar que você não pode explicar cientificamente, né? Aí que a bizarrice come solta brincando. A mitologia nórdica é uma que eu, pelo menos, eu não estava tão familiarizado com como as outras, né? A gente vê mais aí pelos cantos representados. Mitologia nórdica a gente vê mais como referência em várias obras que a gente nem sabe que aquilo é referência à mitologia nórdica, né? É, a gente nem imagina. Basta dizer que até o Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, pra quem não sabe, né, pelo amor de Deus. Pra quem é um ignorante, que deveria estar morto. Até o Tolkien se inspirou em mitologia nórdica. Então, mas o Tolkien já é notório. Ele falou que ele se inspirou na mitologia nórdica e tudo. Então, mas pra quem não conhece o Tolkien, eu nunca falei com ele, ele nunca me falou nada. Ele falou. Mas acho que tá escrito nos livros, palhação. Então, e Tolkien, pô, já tem muita gente que se inspirou em Tolkien, né? Pra você ver, né, cara, a mitologia nórdica não só inspira diretamente, como inspira secundariamente, inspira por tabela, né? Também, né? Terceirização de inspiração, né? É. Então, quem são os nórdicos? Bom, os nórdicos são um povo que vive no norte, que viviam, né, cara? No norte da Europa. Mas atualmente eles não são chamados de nórdicos? Oi? O pessoal que vive por ali hoje não são chamados de nórdicos? É só o da Eu acho que não pode ser exatamente dito como nórdicos mais. Eles não são mais o povo nórdico, né, cara? Depois que começou nacionalismo, esse tipo de coisa, eu acho que não pode mais. Não pode mais assumir com todo mundo como se fosse um povo só, isso? Mesmo porque já tem muitas influências. Migrações de outros povos para aquela região. Porque hoje é difícil uma região que seja 100% preservada, a cultura e tudo, né? Você vê que até os japoneses mesmo, que sempre foram mais rigorosos quanto a isso, hoje já tem uma grande influência, né, do mundo em geral. Né, Vivi? Na verdade, não são bem os japoneses. Os japoneses foram os primeiros asiáticos que se abriram para o mundo. Então eu falei uma merda da porra. Quem é mais fechado assim são os chineses. Ou seja, você falou merda. Mas voltando aos nórdicos. Então. Hoje seria o que os nórdicos? Eles... Seria Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca. Essa galera aí do... Essa galera da Terra Fria. Na, né, área mais gelada da Europa. Essa galera que tem cruz na bandeira. É uma maneira legal de você falar. Você tem cruz na bandeira, é nórdico. É uma boa, né, cara? E são povos ali que tem uma comunidade mais combativa. Eles eram bastante beligerantes, expansionistas. Dominavam também os mares, né? Na época deles foram um dos principais navegadores, foram dos primeiros povos a ter um domínio muito grande sobre o mar. Inclusive, foi um nórdico que primeiro descobriu a América, né? No ano 1000, chamado Leif Erikson, que era um explorador da Groenlândia. E foi ofuscado depois, né? É, aquele negócio, né, cara? O vitorioso sempre conta a história, né? Pois então, é, né? Mas hoje em dia já é cientificamente, já provado cientificamente que foram os nórdicos que descobriram a América. Então a gente pode assumir que os nórdicos eram exploradores. Com certeza. Pra chegar até a América, por aí você tira, se bem, né? Que era mais fácil pra eles chegarem até a América do que pros portugueses chegarem do jeito que chegaram, né? Mas portugueses chegaram por engano, né? Então, cara, começa por aí, né? Porque se você pegar um mapa mundi, ali, aquela área mais... bem mais ao norte da Europa, já fica bem próxima do... Mais favorável, dos, né? Dos estreitos... Do, como é que chama o estreito? Que são, acho que, os pilares de Hércules que chamam. Que é uma área que tem ligação próxima com a América, né, cara? Com a América do norte extremo. Tanto que o Leif Erikson aportou no Canadá. Onde hoje seria o Mas Canadá. Mas esse cara, ele era... Eu tô aqui fazendo papel meio do idiota, né? Ué, essa desculpa aí. Você fala do nórdico explorador do mar, imagina um cara com capacete de chifrinho, com escudo na mão redondinho, sabe? É, mas aí é que esse tá, cara ele era é viking. Olha a sintonia dos idiotas. Ah, não, beleza. Mas assim, ele era da Groenlândia. Se você abrir o mapa mundi, a Groenlândia tá mais perto da América do que da Europa. Ah, a Groenlândia tá quase anexada ali, e, né? Ah, só mais um adendo aqui rápido. Esse negócio de capacete de chifrinho nunca existiu, tá? Sério, mano? Isso é uma viagem foda do pessoal do romantismo do século XIX que começou a retratar essa parada de capacete com chifre. Eles usavam capacete cônico, sacou? Aqueles que pareciam uma bala de canhão. Puta merda, cara. Mas perdeu a graça do negócio. Perderam o tesão com a mitologia nórdica. Perdeu né, o encanto. Não, bora fazer então a mesma coisa do explorador aí que foi ofuscado, né? A gente vai esquecer esse dado. E... A partir de agora, todos os vikings tinham capacete de chifre, né, cara? Eu até tava achando, porque eu sei que os cristãos não gostavam muito dos nórdicos, né? Porque é um povo pagão, assim, em geral. E eu até já tava achando que a representação do diabo tinha vindo disso até. Que eu achava que por eles não gostar dos vikings e dos massacres que eles faziam, que eles tinham representado o demônio a partir do jeito que os vikings se vestiam. Então já viajei total agora. Pesado, né, cara? Ah, aquela história lá que eu te contei? História que você contou? Que a maioria dos relatos que tem foram escritos por cristãos. Ah, é, isso. É. Então eles pintaram o pessoal do jeito que eles quiseram. Cada um conta de um jeito, é, né? É a tal história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aquele lance, né, cara? Tá lá o sujeito cristão, o defensor da igreja, não sei o quê, tá andando, vê um guerreiro semi-nu, de 2 metros e pouco de altura, com a pele de urso nas costas, gritando igual um maluco. É daí que surgiu a lenda do Berserk, né, cara? Que eram os guerreiros que usavam pele de urso e saiam pulando, gritando, matando igual uns malucos pra cima dos... Então quer dizer que Berserk vem dos nórdicos também, essa expressão? Exato. É, Berserk vem da expressão Berskirt, que é pele de urso, né? É, camisa de urso, cobertura de urso. Olha só, cara, já escutei essa expressão em tanto canto, até pra você entrar no modo Berserk lá do RPG, cara. Não sabia que vinha disso, tá vendo? Então, eles eram sinistros e, tipo, teve um motivo pra eles inspirarem o fato de serem chamados de bárbaros e sanguinolentos, né, cara? Os vikings, principalmente, eles saqueavam mesmo, eles faziam ataques bem violentos contra colônias de outros povos e espalhavam, se assentavam em lugares, em outras terras mesmo, sacou? Mas qual a motivação pra isso? A motivação é você... Saquear? É a perpetuação da espécie. Dizem que o principal motivo pra... Quer dizer, dizem é foda, né, cara? Estudos dizem que o principal motivo dos vikings começarem essa expansão violenta foi por uma explosão demográfica na região deles. Principalmente pelo emprego do aço nas armas e equipamentos e tal. E foi o principal fato que fez eles começarem a atacar, por exemplo, a Inglaterra. É, depois a gente ficou... Quem já leu os livros da trilogia do Rei Arthur, né, cara? Os saxões lá, depois que tomam aquela região. Os vikings não só atacaram, como governaram a Inglaterra por 2 séculos. Dominaram o norte da França, atacaram Constantinopla durante muito tempo. E praticamente sempre eles foram extremamente bem-sucedidos, né, cara? Na França, eles fizeram um cerco tão foda em torno de Paris que o rei da França permitiu que eles saqueassem uma parte da França sem impedimento nenhum e ainda pagou um resgate pra eles irem embora. Nossa, né, cara? Foi um saque diplomático, né? Digamos assim. É. Ou seja, os caras eram persona não grata em todos os lugares que eles iam. O nego, né? quando via aquela galera chegando, só colocava a mão na cabeça e pedia que eles passassem rápido, então, né? Então, mas então eu tenho dois questionamentos. Primeiro, o que foi que levou o fim dos vikings? Que foi, o que foi que aconteceu? Que esse povo sempre é o fodão, mas sempre chega um momento... Isso é comprovado na história, dizem até que é cíclico isso, né? Depois de um tempo, aquele que tá lá no auge vai a merda por algum motivo. É, qual foi o motivo dos vikings? Cara, não pode ser dito que os vikings chegaram ao fim porque eles nunca estabeleceram um império, né, cara? Diferente do Império Romano, por exemplo... Eles não eram exatamente um povo unido. Tipo, as famílias vikings eram bastante unidas, as comunidades próximas eram bastante unidas, mas nunca existiu realmente um império viking. Então eles nunca caíram, eles simplesmente ficaram lá, começaram a estabelecer paz, a galera foi deixando eles ficarem, e é isso aí. Então aí até hoje. E o viking, pelo que eu vi, ele não é... O povo confunde muito como um povo em si, né? Mas, na verdade, o viking seria mais uma profissão. Como se fosse um pirata mesmo, né? Que ele não é bem aquele grupo, assim, de pessoas... Tipo, como se fosse um país ou alguma coisa. Não é, né? É apenas um... Não. Tem cara, gente que se tornava viking. Você pode ter lido algo diferente de mim, mas... Que eu saiba... Os vikings eram um povo como era o povo germânico, por exemplo. Então, por fim, o que aconteceu foi que os vikings acabaram se dissolvendo ali na sociedade. Eu acho que os vikings, eles, pô, ficaram entediados, né, cara? Perderam a motivação, seria isso? É, foram se unindo aos povos, ficaram no lugar maneiro, aí o galera de lá aceitou eles e... Então, é, foram se misturando, né? Você falou até que os vikings foram conhecidos lá pelo... Por saquear, né, e também por todos os massacres e tudo, né? Mas eu já ouvi falar que... Ou melhor, eu também li, né? Então eu não sei se eu li certo, mas muito dessa imagem foi feito também pelos cristãos, né? Como, ah, com certeza. Comentei. É, disse que eles... Não, ser viking não quer dizer que o viking era mal, assim. Não, não cara, era... tanto que assim... O povo viking, por assim dizer, era um povo como qualquer outro. Ele tinha os exploradores, os conquistadores... Apesar de que grande parte da sociedade deles era bem voltada ao militarismo, por assim dizer, porque tipo, metade das divindades deles eram divindades da guerra, eles foram alguns dos povos que primeiro tiveram soldados profissionais entre o seu povo, entendeu? Mas ele tipo, tinha a família viking, tinha lá a mulher viking que plantava, sacou? Não era todo mundo um bando de maluco, assassino, conquistador. Isso das divindades que você falou, essa é uma divindade da mitologia que a gente conhece aí ou você fala de outras divindades? Quase todo mundo conhece um pouco das divindades vikings, né, cara? Das divindades nórdicas. Todo mundo já ouviu falar de Odin, Thor, Loki, até história em quadrinho por aí. Talvez, né? O mais famoso de todos seja o Thor, né? Ah, com certeza. Mas eles acreditavam de fato nisso? Eu achava que era mais histórias mesmo. Eles tinham essas crenças mesmo, de verdade? Templos ou coisas desse tipo? Ah, então, diz que a mitologia nórdica não tem templos. Mas rituais, eu digo, assim. Não, assim, eles tinham, como quase todo povo da era que surgiu na pré-cristandade, eles tinham, assim, lugares de fazer sacrifícios, deixavam oferendas em uma pedra no meio da floresta que eles diziam que tinha ligação com a divindade. Mas não eram templos, né, propriamente dito. E, inclusive, não pode ser nem dito que essas divindades eram parte de uma religião, realmente. Eles acreditavam nessas divindades, mas era uma coisa mais pessoal, né, cara? Histórias passadas de pais para filho. Eles faziam... rezavam, por exemplo, a Thor antes de uma batalha, mas não tinha lá, não se juntavam toda sexta-feira pra rezar pra Thor na igreja. É mais um ritual de sorte, então, eu acho, né? Do que uma coisa mais séria que isso. Exatamente, é o que pode ser visto na maior parte das mitologias pagãs do norte da Europa, né, cara? Os deuses anglo-saxões também eram tudo mais ou menos nesse estilo. E aí, para começar um pouco da mitologia em si, eu poderia falar dos mundos, né? Afinal de contas, tem vários lugares, né? Cara, mas eu vou falar, eu não consigo pronunciar a maioria dessas... Pois é, né? Não, mas a gente pode falar dos principais, por exemplo. Algumas palavras eu consigo pronunciar, mas é na pronúncia nipônica. Porra, misturando japonês... Quando você inventa uma pronúncia, ou sei lá, né? Pô, falando em misturar... japonês com viking, eu queria ver ainda um dia uma batalha entre um samurai e um viking, né, cara? Deve ser uma parada sinistra. Ou um cavaleiro também em inglês, né? Uma coisa assim. Pode crer. Aliás, eu tô lembrando aqui, tem uma parada no Google Earth, não sei se vocês já viram, que tem um lugar específico que se você olhar no mapa, entrar naquela visão da rua, sacou? Você consegue ver um cara vestido de samurai e um cara vestido de viking com um escudão e um machado lutando, cara. A foto, assim, sacou? Ué, isso foi o quê? Um evento de RPG? Cara, eu acho que os caras fizeram de sacanagem, porque é muito estranho, cara. Eu vou procurar essa imagem, eu vou procurar o link da parada e colocar no post. Procura aí pra gente colocar. Que é muito foda. Então, falando dos mundos, começar pelo o mundo que o povo vivia, que qual seria a Terra mesmo? Seria o Midgard. O mundo de Midgard. Que, aliás, é Midgard, e se vocês notaram, Midgard significa Terra do Meio, ou Terra Média. Te lembra alguma coisa? Te lembra aquele tal de Tolkien, né? É, o fulaninho, aquele plagiador safado. Mas e não o fato de ser terra do meio, não é porque é um nome bonito, né? Porque vem da árvore, né? Que, na verdade, esses mundos estão localizados em uma grande árvore, uma árvore colossal, né? Que se chama Yggdrasil, né? Ou outra pronúncia. Eu acho que é Yggdrasil, né? Yggdrasil? Yggdrasil, eu acho que é. Ah, cara, eu conheço como Yggdrasil. Puta! Isso é dos seus animes aí, esquisitos. Ah, cara. Pois é. E, né, qual é o lance da árvore, né? Que... os mundos, os nove mundos da mitologia estão todos em volta dessa árvore, né? Ou seja, o meio seria onde a gente tá, que seria Midgard. Acima ficaria como se fosse o paraíso, né? Nórdico, que é Asgard. Que eu acho que muitas pessoas já devem ter ouvido esse nome também, Asgard. Aí embaixo teria o inferno, por assim dizer. Qual seria o inferno nórdico? Seria Niflheim, ou Niflheim. Eu acho que seria o jeito mais então, certo. Então, eu imaginei que seria isso. Eu também li isso, que é a terra do gelo eterno, né? É. Mas eu vi que também tem um reino... Até na imagem que eu te passei. O Helheim? Tá vendo que tem um reino dos mortos ali também? Ah, mas tipo, não necessariamente a terra dos mortos é a terra... É o inferno, então, direito. Então, eu imaginava essa terra dos mortos assim como se fosse, por exemplo, Campos Elíseos. Desculpem a comparação com a mitologia grega, mas... Isso foi a única que me veio à mente. Seu purgatório? Porque na mitologia nórdica, pelo que eu pude ver, assim, pelo que eu já li, eles não têm exatamente um lugar como paraíso e um lugar como o inferno. É mais a terra dos mortos e a terra dos mortos fodões, que é o Valhalla, né, cara? São a terra dos guerreiros. Então essa Niflheim aí é a terra dos mortos... Dos mortos maus. Então seria as pessoas que... ficam os mortos fodões lá em Valhalla, os mortos medianos, os comuns, em Helheim, e Niflheim ficam os mortos maus. Não é exatamente assim não, mas beleza. Assim, eu acho, pelo que eu sei, o Niflheim é onde fica realmente seria o lugar ruim, sacou? Porque, convenhamos... Você já mora num lugar gelado pra caralho. É. Pensar que você vai pra um lugar mais gelado quando você morrer... Que é sempre, né? Não tem um... Não tem aquele calorzinho. Cara, né? Mas ó... Lendo uma descriçãozinha aqui que eu tenho de Niflheim, que ele fala assim... É o reino do gelo e do frio. Aí ele fala assim... Que lá reside anões gigantes de gelo em companhia dos que não morrem em batalhas. Então, quer dizer, todo o povo Arel lá que não morreu na batalha vai pra Niflheim. Ah, qual o lance? Que os nórdicos, como até a gente já falou dos vikings, eles eram muito voltados para o militarismo, né? A batalha em si. E, sobre essa ótica, aqueles nórdicos que morressem em batalha, eles teriam privilégios. Não seria isso? Que eles teriam um local específico para eles, reservado para eles, se eles morressem em batalha, que seria Valhalla, palavra que talvez muitos já tenham escutado também. E Valhalla, o que seria isso? Seria um outro mundo? Não seria. Seria com um local de Asgard, que, como eu falei, seria o paraíso, né? Valhalla é tipo um palhaço. Um palácio. Valhalla é um palácio onde fica aqueles que morreram em batalha. O propósito desse lugar é preparar esses guerreiros para o Ragnarok, que seria a grande batalha que é meio que profetizada, né? Que todos sabem que vai acontecer, inevitável. Que vai ter no fim dos tempos. E esses guerreiros que morreram em batalha e foram para Valhalla, eles ficam durante o dia se matando, se duelando até a morte. E quando chega a noite, eles se ressuscitam e todos os ferimentos também são curados. E tem uma grande festa à noite. Aí teria... tem orgias, banquetes à noite. Você luta de dia e festeja isso. À noite, né, cara? Isso é a noção de paraíso dos nórdicos, né, cara? Eu acho que é a minha noção de paraíso, né? É, né? Convenhamos. falando dos deuses, tinha dois grupos de deuses, né? Tinha os Aesir e os Vanir. Inclusive, eles viviam em cantos, em mundos diferentes, né? Enquanto os Aesir viviam em Asgard, os Vanir, eles viviam em Vanaheim. Então, é entre esses mundos que tem a ponte do arco-íris? É a coisa gay, né, da história. Né? Deve ser por isso que eles colocaram um monte de divindade guerreira, né, cara? Deve ser pra compensar por essa ponte aí. Compensar essa ponte do arco-íris. É, a ponte Bifrost, que é a ponte que ligava, eu acho que Midgard e Asgard, né? Acho que é isso mesmo. Que Thor não podia pisar nela, porque senão eles tinham medo que Thor quebrasse a ponte. Porque dos raios, dos pés de Thor saíam raios. Você vê como é que o homem era brabo, né? É, né? Acho que Thor olhou assim, eu não passo nessa porra. E pode falar que se eu passar vai quebrar. Pode crer, né, cara? Ele preferia pular de Asgard direto pro Midgard, né, cara? Preferia escalar. Afinal, com a árvore gigante pra aquela, preferia descer pela árvore, cara. Nessa ponte também ficava na... Do lado de Asgard ficava Heimdall. Heimdall, que era o vigia, que ficava sentado diante da... Que era um cara ingênuo, Bifrost. Não era um negócio desse. Que ele tinha um palácio que era em frente de Bifrost... E que ele era um cara puro, ingênuo, muito sábio e não sei o que, e todo mundo gostava dele. É, e ele ficava vigiando a ponte e era incumbido da tarefa de soar a trombeta quando começasse o... Ragnarok. Ah, se esse cara desse um vacilo então, desse um cochiloso na hora do Ragnarok, né? Já era, né, cara? É, né, cara? Nego, chegava Loki com um suquinho batizado pra ele, né, velho? Que horrível. Já que ele era um cara ingênuo. Aê, rapaz, toma essa parada aí. Um suquinho tampico, né, cara? Toma esse suquinho de maracujá que vai te fazer bem. Mas Heimdall não era um deus, né? Era. Ou não? Era um Aesir também. Deus, né? Era. Mas justamente pra ele não ter essa parada de não escutar e tal, de bobear, é que ele tinha uma visão muitíssimo privilegiada e uma audição também muitíssimo privilegiada. É, a audição é pra compensar, porque ele não podia enxergar enquanto ele tava dormindo. É. Cara. Então, falando dos deuses, né, como eu falei, são divididos em Aesir e Vanir. Qual é a diferença desses deuses? Que tem uma certa diferença, né? É... Então, os Aesir eram os deuses guerreiros, né, cara, que viviam no Valhalla e eram as principais divindades tipo, do povo. Tipo Odin, Thor, né? Odin, Thor, assim, o próprio Loki, que também era um Jotun, que também era um gigante, né, cara, e vivia e tinha uma relação de pai e filho com Odin, apesar de ser um gigante. E os Vanir eram divindades da natureza, né? Da natureza, né? O que seria um Vanir, então, um exemplo aí, mais conhecido? Freya, né? Freya era um Vanir? Freya, se eu não me engano, era esposa de Thor, não é? Não, esposa de Thor não é Sif. Ah, é isso mesmo. Ah, a menina estudou, viu, cara? Freya é a deusa do amor e do sexo. Ah, então... Ou seja, essa história de ser esposa de alguém não tava muito em alta, né, com ela. Ou então ela pode se encaixar nos dois, nas duas classes, né? Porque não deixa de ser uma guerreira, então, né, cara? Que horrível! A deusa guerreira pra Eira, né, cara? Ai, que horrível! Caraca, cara! Tava calhando um tema milenar, né, cara? É, maluco! Mas, então... Pô, você falou aí que o Loki era um gigante, né? Mas ele era, tipo, então, um gigante-deus ou todos os gigantes eram tinham uma certa divindade? Não, os gigantes eram inimigo dos deuses. Mas Loki, aliás, né? Loki era um gigante e também era um Aesir. E ele era dito que ele era um gigante do fogo e da trapaça, e deus da trapaça. Deus da trapaça, era um cara muito... E o propósito dele é justamente gerar o caos, né? Na verdade, não era dividido entre deuses do bem e deuses do mal, né? Eles eram divididos entre deuses da ordem e deuses do caos, né? E Loki era um deus do caos. Era isso. É, ele era o deus da filha da putagem pura, né, cara? Então, mas o intuito dele era espalhar o caos. É, apesar de ele ajudar os Aesiris, eventualmente. Por exemplo, ajudando o Thor a recuperar o martelo dele. É, ele era aquele cara em cima do muro, né? É, ele queria ver o circo pegando fogo mesmo. É, ele é tipo Coringa, né, então, cara? Que tem uma relação de amor e ódio com o Batman, cara, né? Seria mais ou menos isso. Olha onde a gente chegou! Falando de Thor e Loki, não, cara. Já estamos fazendo paralelo com Batman e Coringa. Pô, eu tenho que fazer meu papel aqui fazendo analogias, cara. Meu papel é fazer analogia. É, o menino eu, analogia, é meu cérebro, então. Meu cérebro entende melhor com analogias. É, então. Garoto comparação. Então o lance é que quando chegasse no Ragnarok, Loki ia reunir os gigantes. É, o Loki ia ser o líder. É aquele negócio, ele ia soltar o caramba, o lobo lá. Fenrir. O Fenrir ia... Cara, você tá ligado que nós falamos, cada um falou Fenrir de um jeito. É, né? É, mas... Essa nossa pronúncia nórdica tá perfeita. Não, mas parece que tem várias pronúncias. Até quando você vai ver na... Vai pesquisar, por exemplo, pesquisa sobre Valhalla mesmo, você vê que tem umas 5 pronúncias diferentes. Tem várias... Acho que vem justamente daquele lance que a gente falou, que a mitologia nórdica foi contada por várias pessoas, né? Cada um de uma forma diferente, então acho que a gente continua dando força a isso, né? Cada um tá fazendo uma pronúncia diferente aqui. E é aquele negócio, né, cara? Tradução de um alfabeto rúnico como é o nórdico pra nossa língua não é uma tradução exata, né, cara? Não vai ser nunca, pois né? É. Agora eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho mais do Loki, que ele tem umas histórias legais, né? Só pra constar, tem muitos deuses, mas muitos deuses, mas a gente vai se concentrar mais em alguns aqui, que são até, além de ser os mais famosos, são os que têm um papel mais importante na história, né? O Loki, por exemplo, que é, como a gente falou, é o Coringa, né? É. Fala aí, Ike, alguma coisa aí. Fala aí, né? Vai lá, Ike, explica aí quem era o cara. É, né, cara? Vai lá, dá uma empurrãozinha. Beleza. Então, Loki, além de ser o causador da parada, ele era um cara com preferências estranhas, né, velho? Porque entre as histórias, entre a galera que ele andou por aí, tipo... Conta-se que ele é pai ou mãe, entenda como quiser, do cavalo de Odin, do próprio Fenrir e outras criaturas por aí, né, cara? Outras divindades. Ele também é pai da Rainha do Inferno, da Hel. Da Hel e também do... Jormungand? Midgard. Ele é o pai do mundo. Da nossa, cobra. Jormungand. É, da cobra. Ou seja... Entre os filhos dele, ele é pai de outros deuses, um lobo, uma cobra e um cavalo. Cavalo de 8 patas, é bom frisar. De 8 patas. Por aí você vê que... Ou melhor, ele é mãe, né, cara? É. Porque ele deu a luz a essa galera. Por aí você tem que imaginar os parceiros que ele teve nessa vida, né, cara? Mas então, de onde surgiu essas crias dele, né? Ou melhor, qual é o nome do cavalo, né? Ele tá falando cavalo, mas tinha um nome. É Sleipnir. Esse era o nome do cavalo. Deixa eu abrir o meu divindade e semideus do D&D aqui, que eu já fico com isso tudo na ponta da língua. Ah, é, né? Já é uma pauta foda, né, cara? É, aconteceu que teve um quebra-pau feio em Asgard, né, cara? E as muralhas de Asgard foram destruídas nesse porradeiro. E um gigante que... Deixa eu procurar o nome dele aqui. Um gigante pedreiro? Ah, bom, um gigante. Um gigante se ofereceu pra reconstruir as muralhas em troca de casar com uma das deusas de Asgard. Cara, não era só uma das deusas, se não me engano, era Freya. É, eu acho que é isso mesmo. É a guerreira lá do sexo? Ah, cara, então, ela era deusa do sexo, né, cara? Então essa deusa era bonita, né, deduz. Cara, né? Na boa, se ela não fosse bonita, ela seria no máximo a deusa da tentativa, né, deusa das preliminares, aliás. Então, ele queria casar com essa divindade se ele conseguisse completar a muralha até determinado... Até... 6 meses. Em 6 meses ele deveria terminar a muralha. E o que as divindades não contaram é que ele tinha um cavalo sinistro que tava fazendo ele terminar aquela porra em meia hora, se bobeasse. O cavalo ajudava? Além da deusa, ele também queria o sol e mais não sei o quê. Como assim querer o sol? Ele vai levar o sol na carroça, assim? levar no lombo, né? Tempos, se no fim dos tempos o lobo das trevas lá vai comer o sol, né, cara? Pois porque é, né? Não poderia levar na carroça dele. Pior que a gente já fica esperto achando que é alguma analogia também, mas é tudo literalmente, né, cara? A galera quer o sol pra levar mesmo o sol, vai botar lá no abajur dele. Sim. Ele queria Freya pra casar e o sol e a lua. Mas o que você falou do cavalo lá, como é que é? O cavalo tava ajudando O cavalo tava arrastando pedra, sacou? Pô, tá. Como sim. Um cavalo deve ser usado pra construção. Só que era o cavalo de um gigante, né, cara? Por aí você tira, né? É. Então, aí é que chegou Odin pra Loki falar: aqui, minha criança, você tá... a gente precisa de você pra sacanear esse gigante aí. Você já não tem uma fama muito boa mesmo, né, velho? Então vai você. Você já não é muito bem rodado por essas bandas. Então, o que que Loki fez? Ele se transformou numa égua e seduziu o cavalo do gigante, sacou? Ele deu pro cavalo, cara. E isso fez com que o gigante não conseguisse completar a construção. Só que ele, sabendo que tinha sido sacaneado, ele ameaçou destruir as muralhas de Asgard de novo, se ele não recebesse o pagamento dele. As divindades falaram que iam deixar ele levar Freya, mas ele teria que adivinhar quem era Freya, só observando os pés das deusas. Aí olha, nisso... cara, isso eu não sabia, não. É, pois é. Pelo menos é o que divindades e semideuses estão me dizendo aqui. Aí, nisso, o gigante escolheu a divindade que tinha o pé mais bonito e mais cheiroso e tal. Só que essa não era Freya, era uma divindade do mar, que tinha um dos portfólios do mar, sacou? E por isso tinha os pés sempre limpos pela água do mar. Ele acabou ficando puto, não quis a divindade e foi embora, ficou por isso mesmo, sacou? E, tempos depois, mamãe Loki deu luz ao Sleipnir, a um cavalo gigante. De 8 patas. De 8 patas. Eu fico imaginando, cara, era aquela galera lá no Valhalla, né, todo mundo conversando, esperando o Loki chegar. De repente chega ele mancando, né, de perna aberta, aí fica aquele climão, a galera segurando pra não rir, sacou? Deve ter sido uma situação tensa, né, cara? Uma situação constrangedora, né, cara? O que eu li também, que foi quem indicou esse gigante pra fazer o muro, foi o próprio Loki. Ah, é? Então tinha um interesse aí no cavalo do cara, né, cara? Desde o começo, né? Tinha um interesse prévio no cavalo, cara. Então, falando um pouco dessas criaturas, então. A gente começou a falar do cavalo, né? Tem ainda outras criaturas grotescas, né, no mundo, né? Começa pelo Fenrir, que a gente já comentou, que é um lobo gigante, né? Um lobo gigante, tão grande que vai comer o sol, né, cara? Ah, e ele é um lobo não só gigante, como ele é tão violento que ele é um perigo para os próprios deuses. Ele por vive isso que acorrentado, ele é mantido, né? Acorrentado, é, exatamente. Se eu não me engano, Tyr perdeu até a mão tentando acorrentar ele. É, então. Tyr perdeu a mão tentando acorrentar ele com a corrente definitiva lá, com a corrente O lance é que ele foi acorrentado várias vezes, né? É, né? A corrente Mor foi quando o Tyr perdeu a mão. Porque ninguém queria ir lá prender o cachorro. Ninguém queria. Aí o Tyr pegou e falou, eu vou perder a mão. Não, ele deu a mão pro Fenrir mastigar enquanto as divindades amarravam ele. É, o lance é esse. Por isso que ele é um dos deuses mais corajosos, então, né? É, ele é como... violento pra caralho, esse cara, né? Ele é o mal da parada. Ele é o deus da guerra. É, ele é o deus da guerra. Tipo, o Thor, o Odin, o Loki... Todo mundo. Mas ele é o deus da guerra que só tem uma mão. É, né, cara? Odin também pode ser chamado deus da guerra que só tem um olho, né? Ah, que bosta. É. Odin só tem um olho? Tem, pô. Ele só tem um olho porque ele deu em troca de poder beber da fonte de Mimir. Mimir, ele queria ter... Ele tava com a insônia foda, né? Um cochilinho. Que você falasse alguma coisa sobre as Valquírias. As Valquírias, assim, nem se pode ser nesse mesmo contexto de criaturas, que falou mais de criaturas grotescas, de coisas desse tipo, né? As Valquírias eram tipo uns seres, né? Que eram elas que eram incumbidas de resgatar aqueles guerreiros que a gente já falou, os mortos na batalha, né? Aqueles que morriam em batalha. É, elas eram servas de Odin, né, cara? E eram mulheres, né? Mulheres em cavalos brancos, okay. Eram selecionados aqueles, os mais valentes guerreiros que morriam em batalha, e elas que levavam eles pra Valhalla. Ela também levava a metade dos guerreiros e todas as mulheres que morriam em batalha pro castelo de uma outra divindade. É, assim. Eu vi alguma coisa desse tipo mesmo. Não eram todos que iam pra Valhalla, não, né? Só os mais fodões, né, que iam pra Valhalla. Não, é, só os melhores guerreiros. E desses, metade iam pro castelo de Freya. E todas as mulheres que morriam em batalha também eram levadas pra lá. Então as mulheres não eram guerreiras, né? Existiam mulheres guerreiras. Né? Existiam, mas era uma quantidade bem pequena, né, cara? É porque, assim, o povo nórdico em si, eles tinham um papel na sociedade. Quando a criança ia passar pra ser adulta, ela escolhia se ela ia carregar a espada ou o cesto, né, cara? Só que, e quando eles faziam essa escolha, eles deveriam se manter nela até o fim. Então o homem poderia escolher pegar o cesto, por exemplo, e ser a mulherzinha da vila. É. Ele não ia receber preconceito por causa disso nem nada. Mas, por exemplo, um cara que escolhesse ser um guerreiro e depois tivesse que trabalhar com afazeres, ia ser segregado. Humilhado, assim, né? Humilhado. E as mulheres também podiam ter essa mesma escolha, pelo que eu sei. Então poderiam haver mulheres guerreiras, mas não eram a regra. Ah, só fazendo parênteses aqui, a gente nem falou do Ragnarok, né? Ragnarok é o fim do porra, mundo. Que resumo, né, cara? Mas, pô, vamos começar do começo do fim, né, pelo menos. Quais são as principais merdas que acontecem, né? Loki reúne os gigantes, certo? É, Loki reúne os gigantes, que até então, até próximo do Ragnarok, Thor não era realmente mal. Thor era só um filho da puta. Loki, você fala, né? No Ragnarok, por certos fatos que aconteceram ao longo da história das divindades, vai realmente ficar maligno, vai reunir os gigantes, pra marchar contra os deuses. E os gigantes já não têm muito amor pelos deuses, né? É, eles são inimigos, né, cara? Eles são inimigos das divindades desde sempre. É, o lobo Fenris vai se libertar e devorar o sol. Jormungand vai espalhar o veneno pela terra, pela água, pelo céu, né, cara? E o Surtur, que é um dos gigantes de fogo, que se eu não me engano é o rei dos gigantes do fogo, vai queimar toda a terra e destruir a ponte Bifrost. E nisso vai ser pega pra capar. Mesmo, né, porque até que eu ia falar aqui, o negócio é que tem uma matança foda mesmo, né? Um monte de deus morre aí, inclusive os deuses fodões, né? Só faz uma limpa foda, cara. Agora eu fico imaginando isso num filme, né? Como ia ser foda, cara. Não tem nenhum filme assim realmente que seja contando a história da mitologia então, mesmo, né, cara? O filme do Thor, dos Vingadores, o que eles querem fazer é que o primeiro filme seja todo no Valhalla. Sei lá, cara, eu queria ver um filme da mitologia mesmo, pura, sabe? Pô, ia ser foda, né? Pra finalizar, bora falar das inspirações, então? Eu queria listar aqui agora um pouquinho das coisas que beberam um pouco da fonte, né? Da mitologia nórdica. Tem um anime que chama Ah, My Goddess, ou Ah, Megami-sama. Ah, que é toda mitologia, por isso que eu disse que eu só sei a pronúncia de Yggdrasil em japonês. Porque lá tem Yggdrasil, que eles chamam de Yggdrasil. Mas é a árvore mesmo? Então, mas nesse é um sistema. Caraca. É como se fosse um sistema de computador. Putz. Que mantém o equilíbrio da Terra. É, mitologia nórdica high-tech. É, né? E o Loki é um hacker do caralho. Né? É mesmo, né, cara? Pô, de inspiração tem uma porrada de coisa, até o Tolkien se inspirou, como a gente comentou. É, cara, Tolkien é a única coisa realmente que eu tenho conhecimento de causa pra dizer, né, cara, que se inspirou. Os elfos de Tolkien, por exemplo, são bem inspirados nos elfos da mitologia nórdica, aquele povo perfeito e tal. É, e a gente também não comentou dos anões, né, da mitologia nórdica, que também, inclusive, tem um anão da obra de Tolkien, que tem um nome muito parecido com... Ou melhor, tem um nome igual, só que com a grafia diferente, que é o Durin, né? Aham. Uhum. Não é Durin, né? Ou é alguma coisa desse tipo? É isso. Ele tem um Durin também, um anão Durin na mitologia nórdica, hein? Ah, os trolls também, né? Os trolls da mitologia nórdica são aqueles que a gente vê no Senhor dos Anéis. Inclusive aquele lance também de quando o dia amanhece. Eles viram pedra e tal. Porrada de coisa. Inclusive tem aquelas obras também que não inspiraram, como sugaram completamente. Apenas representaram de uma forma diferente. Como o próprio Thor, né? Da Marvel. É, tipo, o Thor da Marvel, ele é totalmente... A mitologia nórdica está na Marvel, né, cara? Tem lá a ponte, Bifrost, tem tudo. Como se a mitologia nórdica fosse um fato no universo Marvel. Tanto é que o Thor é o Thor, né, cara? Ele não é um herói que tem o nome de Thor, ele é o Thor, né? É, ele é o próprio deus do trovão. O que me faz levantar perguntas de por que um deus escolheu ser um herói na Terra, né, cara? Decidiu descer pra chutar bunda de ladrão, cara. Eu não conheço muito do Thor, mas o lance não é que ele também... Os vilões e tudo são também da mitologia nórdica? Eu pensava que era isso. Eu sei que existe o Loki, né? Eu não sei se existe os outros. Não, tem Loki, Eu acho que não tem todos, mas tem bastante. Tem aqueles que fazem presença mesmo. Né? Inclusive, no Supremos, na versão da Marvel dos, que aparece no Supremos, aí é fato mais do que claro, porque o Thor, inclusive, encontra um mensageiro de Odin falando com ele que Loki se libertou e tá com os planos e tal. E termina no segundo volume do Supremos, termina com o Ragnarok acontecendo. Ah, e como é que é o Ragnarok na Marvel? É, literalmente, cara. Aparece Jormungand. É daquele jeito mesmo. Tipo, o Fenris vem, devora o Sol e é a mesma coisa, sacou? Só que, claro, os Vingadores vencem a parada no final. Ah, é lógico. Ah, que bonito. Pô, mas, cara, a cena do Zenerjar, a cena do Zenerjar saindo do mar, sacou? Pra lutar contra as hordas. Enerjar seria aqueles que morreram em batalha. São os soldados escolhidos pelas Valkyries. O Zenerjar saindo do mar e entrando na porrada ao lado dos Vingadores, sacou? Pô, é muito foda, cara. Você quer mitologia pura, vai jogar Age of Mythology. Ah, tá aí, né, cara? Outra parada que tem muita coisa das mitologias mesmo, né? Que é o Age of Mythology. Todos esses pessoal e mais um monte você vê lá no Age of Mythology, né? Todas essas divindades você vê. Tem um outro jogo que começou, se eu não me engano, no PlayStation 1, que é o Valkyrie Profile, né, cara? Profile. Que você joga com uma Valkyria recrutando heróis fodões. Pô, legal. Os heróis mortos? É. Pô, bem bacana, né? Ah, eu já ouvi falar desse jogo. Parece que é muito foda, cara. Eu nunca cheguei a jogar ele não, mas eu já li bastante sobre. E tem o Beowulf, cara, que a gente não falou. Pô, pode crer. É. Só que o Beowulf eu não lembro direito, faz tempo que eu assisti, mas ele é mais baseado do que realmente contando essa história que a gente contou aqui. É, né? É uma história nórdica, né, cara? E tem vários outros aqui, se for pra listar, né? Até coisa besta, assim, você vê mesmo. Final Fantasy VII, a cidade se chama Midgard, né? Muita coisa de Final Fantasy tem a ver com a mitologia nórdica. Agora, um jogo específico que eu acho foda e esse lance de mitologia é muito presente, mesmo como background, é o Max Payne. Ah, o Max Payne. Max Payne 1, pelo menos, não lembro do 2 agora. Mas tem muita coisa, assim. Você vê que eles trazem a mitologia nórdica num contexto mais atual, né? É. Ele tem... Só que eu... É através de referências, através de referências, isso mesmo. Agora, eu notei... Eu acho que não foi a intenção ser preconceituoso, né? Mas só que eu notei que a mitologia meio tratada é relacionada a satanismo, sabe? Não dessa forma mesmo. É, por causa dos rituais pagãos. É, muito dos rituais foram transformados durante a Idade Média, né, cara? Tem lá um certo vilão, Jack Lupino, louco, que o cara... É até uma parte bem sinistra do jogo lá, que ele se faz como se ele fosse o próprio Fenrir. Ele fica uivando que nem um louco, sabe? É. Você vê assim que o cara fez um mega ritual lá no lugar que ele tava. E não é difícil você, pra quem não conhece direito, ligar a mitologia nórdica a coisa satânica, né? Mas o jogo é muito bom e é esse toque, dá um toque todo especial essas referências no dia nórdica. Você vê que tem uma empresa também lá que é uma empresa maléfica, né? Como se fosse a Umbrella do Resident Evil. A empresa maléfica lá dele se chama Aesir. É, e a droga que aparece no jogo se chama Valkyrie. Valkyria, né? É, e o pessoal que usa droga vê uns anjos, né? Como se fossem as próprias Valkyrias, né? É, muito foda. Levando eles, né? Não, é muito foda. E por favor, não assista o filme, não, né? Se vocês vão assistir, se assistir o filme, vai ter uma outra visão. É, por favor. É a versão de Como Ele Perdeu o Olho que eu conheço é diferente. Como? A que eu conheço é a versão do Billy Mandy. Qual que é? Vocês nunca viram? Não. Não. Tava o Billy no Valhalla junto com as divindades lá, todo mundo comendo e tal. Aí puxa o Loki um elástico, sacou? E começa a tacar nos outros. Aí nisso, Odin vira. Loki, para com isso! Você sabe o que aconteceu da última vez que você fez isso? E aponta pro próprio olho furado, sacou? Não, mas vai dar uma cortada, assim, das inspirações e para direto para os nórdicos? É que eu acho que as inspirações ficariam mais bacanas no final. Não, é que eu achei que... Não, mas fala aí, pode falar. Não, não, não. Não, mas pode falar agora que qualquer coisa eu coloco no não, final. Não, cara, não quero falar. Você não quer, cara? Você ficou magoado? Você quer um abraço? Eu, hein? Você tá sumindo o lugar de mãozinho. Ah! Pô, chineses são fechados? Não sei. Porra! Como assim, cara? Eu mudo você, viu? Cara, mas... De que Ásia você tá falando? Não é a mesma que a minha, né? Você tá falando daquela Ásia da Europa, né? Não, pô, porque eles sediaram as Olimpíadas, né? Então eu acho que eles são receptivos. Tudo já. Bem, a União Soviética também sediou Olimpíadas. Pô, Hitler tava lá sediando a Olimpíada de 40 e pouco, sei lá. Já viu que o papo de mitologia tá com o rumo que tá levando, né? No podcast que eu prometi ser informativo. Fala galera, dando continuidade aqui com nossos recados. Eu, Flyfish, estou aqui sozinho dessa vez. Por vários motivos, dentre eles a pressa em editar esse Gabi Estática, que ficou gigante, como vocês estão vendo. E também porque a vida é uma adoecida, né? E nesse programa a voz dela já estava meio rouca, né? E agora tá pior ainda, coitada, não vai poder gravar aqui comigo. E vou aqui dar uns recados rápidos para vocês. Primeiro, o Prêmio Podcast, a gente não foi indicado, é uma merda, mas fazer o quê? Mas valeu aí a todos que apoiaram a gente. E na próxima vamos cobrar esse apoio novamente. Outra coisa, nossos vídeos do YouTube. O pessoal começou agora a se inscrever lá no nosso canal, tá? Eu nem sabia, de tão broco que eu sou, nem sabia que tinha essa opção de se inscrever no canal do YouTube, né? E achei legal, quem quiser se inscrever, vou botar aí o endereço pra vocês. E uma coisa é que muitas das análises que a gente coloca no YouTube, o YouTube fica encarando como se fosse violação de copyright, né? Que é uma coisa meio idiota, né? Que a gente tá até apoiando na divulgação dos filmes, nas análises e tudo, né? Mas fazer o quê? Então, pra quem acompanha nossas análises e os vídeos pelo YouTube, não vai estar vendo todos os vídeos da gente mesmo, né? Então, qualquer coisa, dá uma passada no blog que você vai ver os vídeos que foram bloqueados, como, por exemplo, a análise do Sweeney Todd, né? Como a análise mais recente também do Tubarão que eu fiz e também o YouTube bloqueou. Promoção de Volta para o Futuro. Quem quiser continuar comprando seus números aí, tem um pouco mais de uma semana. Eu sei que vocês estão esperando até os últimos momentos para comprar, estou nessa esperança. E quem quiser saber como funciona a promoção, escute os programas passados ou veja lá na página da promoção, lá no blog. E por último, gostaria de agradecer ao Gabi Estática passada, que gerou uma discussão bem legal lá, vários comentários que renderam boas discussões, né? Gostei muito da opinião da Júlia Veras, por exemplo, do Ferdinando, do Anderson Borges e todos os outros lá que comentaram, gostei muito. E vamos continuar fazendo isso nos próximos Gabi Estáticas, né? A gente gosta muito de ver a opinião de todo mundo lá e enquanto a gente não tem um fórum, né, vamos fazendo os comentários um debate, né? É isso aí, pessoal. Edição gigante. Então vou finalizando aqui sem mais delongas. Um abraço a todos e até a próxima.